A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Tudo a postos, a Jukebox está no ar mais uma vez e com ela mais três canções inesquecíveis. Primeiro temos Freddie Mercury, I Was Born to Love You, 1984. Depois vamos até 1991, ano em que o Sr. Bryan Adams resolveu acordar toda a vizinhança. Waking Up the Neighbors era o nome do álbum e este tema chama-se Can't Stop This Thing We Started. E parece ser evidente que os vizinhos até gostaram do disco. A Jukebox Love hoje traz um dos nomes mais badalados do final dos anos 80, princípios 90, pelo menos no que diz respeito à música romântica. De certeza que especialmente as senhoras, ou as meninas, lembram-se do Michael Bolton. Pois bem, vamos ter aqui esse mesmo senhor numa das músicas que o atirou, assim, de paraquedas para um sucesso estrondoso. How Am I Supposed to Live Without You? Até mesmo o senhor António Melo de Sousa e Silva confirma que é mesmo aqui, na sua rádio favorita, na Jukebox, que você ouve as melhores recordações. Não é, senhor António? É lógico, pá! Jukebox. Yeah. Jukebox. Por hoje a Jukebox está mesmo no final. Tivemos I Was Born To Love You, Freddie Mercury. Depois, e porque ainda não são 10 horas da noite e se calhar ainda há alguns vizinhos que não acordaram, Can't Stop This Thing We Started, do álbum Waking Up The Neighbors, do luso-canadiano Bryan Adams. E para finalizar, Michael Bolton, How Am I Supposed To Live Without You? O certo é que esse senhor ainda está vivinho da Silva e com um grande sucesso pela frente. Se foi com ou sem o amor da sua vida, ele lá sabe. Nós é que vamos voltar na próxima emissão, mais uma vez recheada com três excelentes sucessos. Volte connosco. Até lá.